973, ali mantém 10. Puxando MA310, decolado 242, controle 119, decimal 351, volto. 1935, uma boa noite, Tereza. É 310, já. Curso altímetro 0 no 3, Fortaleza, já aprovado 370, portão de número 9, aguarde 2 minutos para a cota, por gentileza. Aguardando. S3, decolagem autorizada, pistão 10, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Direita, ataque autorizado via Índia. Quando espera, mantenha a posição. Chame tua em 1 no 895, altímetro no 0, 1 3, boa viagem. Direita, ataque autorizado via 0, chamando torre 18, 1 no. Graças, uma boa. É 18, 95, boa noite. Boa. Gol no 096 na escuta cota. Salvador para a capital cearense, decolando pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda. Compre o perfil subida pouca, Jama, transição Zipar. Onde intercepta a aerovia Zulu 19, segue conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 3. 370, só corrigir na subida Momo, Ogbo, transição Froti, onde intercepta a aerovia. E serve conforme. É, controle 1935, acione 50 onda. Do 370 para Fortaleza, cruzou 19, 4, 4, 4, 4, 5, 9, 3, 5, 5, 5, 9, no transponder, gol 1096. Portal 9, chame pronto para os textos também. Boa noite, atualizado ingresso do Conde no 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Examinar e decolar da 1 no 0, vento 3258. 3, continua a aproximação, guardando pista livre. 3, já entrou no próximo. Então 3858, decolado 248, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa. Oceano 6313, cheque 3, pouso autorizado, tipo 10, vento 1, motor 0 graus, 10 mais. Teste de repouso, já limpamos 3 pontos, vem 313. Em frente, Sérgio Leite, Rio Pátio, 04 Portão. Ativou no Portão 4. Obrigado. Táxi 1196, 1340, Natal, 126 a bordo. Natal, 126, sua autonomia, por gentileza? 3h40. 3h40, copiado. Táxi autorizado via Pátio, Índia, ponto 010, mantenha a posição e chame torre 118, decimal 95, ajustado no 013. Boa viagem, no 096 da Gol. Pátio Índia, 1895 no ponto 0.

Segunda esquerda, via Juliette, pátio 1, portão 05, autorizado. Via Juliette para 05, 3305. Nós meia linha mantém-se no zero. Boa noite, Azul 2795, táxi à direita Alfa, após esquerda Kilo, Pátio 3. Temos aqui apenas o pátio, não temos a posição correta aí quanto ao estacionamento, ok? Alfa, Kilo, Pátio 3, a gente vai ligador, então, Azul 2795. Boa. Alfa, Azul, Santos 3285, posição 3, pode dar aqui uma resposta. 3, 8 no 5, portão 03, autorizado, chame o ponto para o início de táxi. Autorizado, chame o ponto táxi 38. A 9-6-2-0-5, aciona 5-0-1-1 no transponder e chama o controle 1-9-2-3-5. 5-0 no acionado, 9-3-5-0-9. Salvador, boa noite Rio, 9-8-0, passando externo, full ILS, baixa de trabalho. Rio 9-8-0, boa noite, autorizado ponto, estamos 0, vento 1-2-0 graus, 1-1-2. 1-2-0 com 11, livre pouso na 1-0, Rio 9-8-0. PUB, por gentileza, táxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera pronto, mantenha a posição, chame TOR em 1-8-95, ajustado 1003, só o PUB, por gentileza. É o PUB 174, 174, opção de direita, ponto de espera 2295, ajuste 0332. Boa viagem. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, a gente não zero no 3. Você guarda a pista livre, 1003, azul 4298. Oito zero, sala 09, libera via Fox, sala 21, decimal 9. Via Fox, sala liberal 219, via 9890. Quatro, dois, nove, oito, sete, tem, ponto autorizado, pistão 90, vento 1, 10 graus, 109. Seus veículos na 0, viu, 4, 9, só abaixar com a rota. Boa noite, Fusoli, voo, táxi em frente agora na Alfa, próxima esquerda, quilo, pátio 3. Temos apenas o pátio. Fica atento ao sinalizador para a posição correta. Pela Alfa, ingressa na quilo para o pátio 3, atento ao sinalizador, Rio 9890. Quarto pouso, Embraer da Luna, curta final, a linha mantém pistão 0. Quarto pouso, Embraer da Luna, a linha mantém pistão 0, 3215. Azul 4298 no solo 11-1, libera via Fox, solo 21, decimal 9. Fox 219, boa. Solo Salvador, uma boa noite, Azul 4298, livrou na sua escolha. 298, boa noite, táxi direita via Alfa, na sequência, segunda esquerda via Juliette, pátio ouro, portão 01. Ok, Alfa, segunda esquerda Juliette, portão 1, azul 4298. Último 5, decolador 13, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle Salvador, 119, 35, obrigado, boa noite, 3815. Boa noite. preço de informação do Lu. Você der a escuta da conta aí, eu vou. Alexandre, é 6303? Eu aqui, 6303. Ah, gente, o Oxalé 6313, Guarulhos 360, via rota Antezulu 10 até Taubaté, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, o transponder 5027. É zero Guarulhos, nosso comandante. Cruzou no 10, nova terra. Igual a pista 1-0, cruza a direita. Léo, Leida, Moto. 1935, estando 5027. Cruzamento correto, portão 04. Chama pronto, Oxalé 3 no 3. Oxalé, obrigado. Alô 4959, boa noite. Confirme o horário do plano para Ilhéus. Agora 0028, então o plano é daqui a uma hora ainda, só aparece pra gente aqui com meia hora de antecedência. Daqui a meia hora o plano está aparecendo para a gente aqui no sistema. Ok. 6313. Chalé 6313, pushback acionar. Não. Já pronto para o ataque. Pushback 6313. Caju. Pouca Caju, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4235, Nacional da DF. Boa noite, Azul 4235, reporte o externo. Ciente, 4235. Taxa 633, 150, estamos com... 4 e 40, alternando o galhão. Chalé 313, autorizado o táxi, direita via Índia, o ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste no 0 no 3, tem um bom voo. Índia, táxi, 18.95, obrigado, Mike. Quebec, aqui nós estamos pronto para o Dakar. Demora para o táxi, 3305. Externo, 4235. 4235, livre pouso na 10, vento 120 graus, como 2 nós, altímetro 10, 13. Autorizado pouso, pista 0013. Pronto, 6313. 6313, após o azul na curta final, a linha mantém no zero. Após o azul, a linha mantém no zero, já. Solo aos 39, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, 4235. Solo boa azul, 4235. Azul 4235, boa noite, prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. Alfa e reporte para ingresso na Juliette, 4235. Táxi UTAM 3305 com 150 a bordo, 2h54 Natal. 305, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 14 agora, tem um bom voo. 1014, via Índia. 1895, a torre, 3305. falar 241 no controle 19, senhor 35, bom voo. 935, obrigado, boa noite. Juliette, portão 02, azul 4235. Juliette, portão 2, por favor.